Teve o transponder novamente? Cotejamento correto pro acionamento de táxi, torre 198.95, QNH10021, confirme para ver. Então, no 021. Bom dia, 1160, desce para 050, voa direto a Itape após Itape Duna, altitude de Salvador no 021. Confirmo, 021. A gente realiza pouso somente sobre voo, então um abraço. Ilha Bravo, então o controle está ciente, tem a frequência livre, reporte no regresso. América 229. Salvador Tower. 59. America 229, approve taxi via taxiway Juliet, gate 11. Juliet. America 221, we're going to gate 11. Taxi instructions, America 229. Salvador, bom dia, gol 1759. 359, bom dia, prepara a saída da El, Lê da Morte, vai aguardando cópia. Informação em curta novembro. Para o táxi 4299, Atlanta Ribeirão Preto, 8, 4 horas e 40 de autonomia, 8 e meia a bordo. Está autorizado o táxi em Índia, ponto 0, opção 10, chame torre 1895, hoje 1021. Sub 21, Índia, chama torre 1895, 4299, bom dia. Obrigado, LF, e ajuste no 021. 2021, obrigado, LF, no Chanel 6319. Para o táxi com 7 a bordo. Motiva, peso 10, Taubaté. Conta de Salvador, opera 120.8, transponder 5461. Sim, autorizado 360 para Guarulhos, via a peso 10, após Taubaté, da Ilha da Elba, São Leda, Motiva. Controle 120.8, transponder 5461. Eu não 759, fatosamente da correção, pronto, por tiver funcionamento. Confirma a autonomia, por gentileza, o Força Aérea 2583. 3 horas e 30 de autonomia. Gente, 3 horas e 30 de autonomia, 07 a bordo. O Força Aérea 2583, autorizado 180, aguarda no ponto de espera do pátio de autoridades. Cheche, iniciando o táxi, aguarda no ponto de espera do pátio de autoridades, 02583. Usado Porto Seguro 360, via cruzando 44, decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída da Elton, São Leda, após a cruzando 44, cruzando 2-0, cima 8, cruzando 574, gol 219. Gol 219,6, o cotejamento está correto, são pronto por tiver funcionamento. Camará pronto, gol 219,6. Paulo, TAM 3304, pushback e acionamento no 07. Então, 3304, autorização, front target. Autorização, front target, 3304. 1-0-2-1. Oscar Juliette X-Ray, autorizado táxi até o ponto de espera da bata. Oscar Juliette X-Ray. Gente, 02 a Aérea 2583, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Azul 4299, decolado 03, controle 120, Rio. Controle 208, 4299, boa. Então, 3179, aguarda o pushback de saneamento. Aguarda. Falou 2196, pronto para o pushback de saneamento. Estamos na meia. Falou 2196, autorizado. Pushback de saneamento, estamos pronto para o táxi. Esperar para transportar aqui, gol 2196. Direito aqui, posição de 3 horas. Gostaria de manter pro Açu aproximadamente 15 milhas. Livre. Está livre, 4299. Livre, 4299. Gol 1160, 2000 pés livre, ILS 1021, no 021. A 2021, livre ILS aqui, beira 10, gol 1160. Solo Salvador, bom dia, o Chanel 632 para funcionamento da posição 03. Chanel 312, está autorizado para o táxi? Para o táxi, 312. Era 2583, autorizado decolagem pistão no 0, ventei 160 graus 08 nós, o ajuste do altímetro no 021. 2583, decolagem pistão LS6319. É 311, completa final, chama a torre agora 118-95, aperta. 295, grave a live. Bom dia, Serra Tango. Via chegada Bonfi, no ponto ideal, desce para 4 mil pés, ajuste no 021. Comando autorizado, acionar 6311. Força aérea 2583, decolada ao 05, controle 1208. Controle 1208, grato. Pode, se eu tiver estacionamento. Boa. Boa direto, Leda, tá presente? Autorizado, 4299. Leda, 4299. Controle, bom dia, Força Aérea 2583, decolado. Na perfil da Arbor, transição elétrica. Sobe 380 via saída Arbor, 2583. Sobe 380 via Arbor, 2583. Papatango Oscar, Juliette X6. Informa o tráfego da Oxalé, 3 milhas da cabeceira, mantém a posição e aguarde instruções para iniciar a decolagem. Para o salvo. Seria um prêmio não para o voo, 7 minutos. Em torno de 5 minutos. Estabilidade avistando, gol 1-1-60. Chama a torre agora, 118-95. Então, 4-1-7-3 a bordo, 3 e 40, Fernando, confere. Salva 0, listando, gol 1-9-6-0. Chama a torre 118-95, 1-9-6-0. Gol 1-9-6-0. Pelo 160, chama a torre 118-95, câmbio. 6-9-5, bom dia. Dia. 8, direito, 1-2-1, decimal 9. Direito, 1-2-1-9-6-3, boa 9. Salvador, gol 1-1-6-0, ILS-X-Ray da 1-0. Gol 1-1-6-0, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Na sua escuta, gol 1-6-0. 9-6, aguarda a televisão de táxi. Aguardando o voo 219. Bom, Salvador, Xandé 6312, para o táxi com 1-64 a bordo, autonomia 3 horas e 30, Salvador. 6312, está autorizado o táxi via 41, táxi Índia, quando será pressão no 0, chame 3, Salvador, em 118-95, registro altímetro no 021. Estado no 021, autorizado o táxi via 41, ponte peça 295, 3. O gol 2196 segue o revés da Avianca via 71, Tato C Índia, ponto espera pista no 0, chame Torre Salvador em 118-95, ajuste altímetro no 021. Ajuste no 021, livre táxi, segue o Avianca, Pátio Índia, ponto espera pista no 5, gol 2196. Tato 3604, segue o Bang da Gol via 41, Tato C Índia, ponto espera pista no 0, chame Torre 118-95, ajuste altímetro no 021. Eu já liguei pouso no zero, gol, no 260. Alô, Oceaner 6311, taxiway Alfa. Oceaner 6311, continua o táxi via taxiway Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Reporte antes da Juliette, 6311. Oscar Oscar Juliette X-Ray, atento à esteira de turbulência do Boeing 737-800 da Gol, autorizado a decolagem da 17. O vento é 150 graus 07 nós, o ajuste no 021. Temo, reporte iniciando o Oscar Juliette X-Ray. Oi, pronto. Oxa, M3, 1-2, alhar e manter a pistola 0. Alhar e manter no 0, Nova Borda, 0.15, 4 horas de autonomia. 3179, está autorizado o táxi, a parte 1 no táxi Índia, ponto 0, pistola 0, chame 2, Salvador, 118, decimal 95, 2, altímetro no 0, 21. 021, leva o táxi a Índia, ponto 0, 0, 3179. Então, 3179, sua passagem é 2 avianças, ingressará a posição 02. Juliette, 3171, ingresso Juliette, posição 0271. Certo, passe para o posição 2 do Chinar 631. Bom, 759 está autorizado. Se tiver extremamente, eu pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 3171, obrigado. Eu vou no 160. 1160. Autorizado o táxi Alfa, Rocha, Anja, Taxi e Juliette. Alfa, Anja, Juliette, 160 da Gol. 4299, chama Recife agora, 125, decimal 1, câmbio. Recife 251, 4299, bom dia. Deu. Sai da Coral, controle no 208. 1208 na Coral, mostra 0x3. Bom dia, bom dia. É o Cacau 09, passando Coral. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango Oscar, Juliette X-Ray, decolada 17, perfil da Coral na sexta. Bom dia, 09, voa posição Mari e reporta para descida. Gente, muito grato, Chatal 09 vai voar direto Mari e reportará para descida. O Chatal 09 está 6 da novembro já. Copiado. O Papatango Oscar, Juliette X-Ray. O Coral sobe uma centena. Coral uma centena, Oscar Juliette X-Ray. O Xenia 3-1-2, decolado aos 1-2, controle no 208. 208, graças, bom dia, me ajuda. Salvador, bom dia, Xenia 3-1-2. A gente leva, faça cheque no equipamento transponder, eu estou recebendo 3.710. Reporta também para descida o Eco Delta Foxtrot em condições usuais. 160, ingresso a Juliette, posição 0871. Juliette 08, 160 da Gol. Bom dia, 6312, voa Jambo, sobe 350. Quando o Jambo direto, 350, Xander 6312. O Delta Foxtrot, recebendo a identificação. 77 milhas de Salvador, porém 3710. Gentileza de desligar o modo chá. Informo que manterá a proa até 3.000 pés após direita a saída da Eulisa direto. 3.000 mantém a proa após direita da Eulisa direto. Autoriza sua descida 4.000 pés, reporta cancelamento. Juliette Serra Tango. Recife, 02583, cruza o nível 180, chama agora Recife, 126, decimal 0, sobe restrito 340. Gente, Recife, 1260, Recife, nível 340, 02583. Motiva, via Upzulu 10, Tabaté. Conta ali Salvador, era 120 decimal 8, transponder 5516. Santos 663, Guarulhos, número 340, decola turno 0, Dael, Leda, Motiva, curva à direita, Upper Zulu 10, Taubaté. 1208, controle, 5516, Thunder Sun 3663. São 3663, protegimento da correção, pronto, pushback está na venda. Obrigado. Salvador, Atlanta 18, 59, informação novembro, com Curitiba. São 3859, está autorizado Curitiba, o nível 320, decola piso 10, curva direita na saída Árvore Elétrica. Após prossegue a piso 21, Utigui, a piso 125, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle em Salvador, opera 120, decimal 8, e o transponder 5501. Só confirma a saída, por favor. Decolou, Marcelo, Pro 73. Árvore Elefa. Agora, hein? 320 autorizado. Via rota do plano, decolada 10, curva direita, Árvore Elefa, saída. Controle 120, decimal 8, transponder 5501. Está presente, boa vida. Muito obrigado. 3859, protegimento da correção, pronto, pushback, estacionamento. Pronto, já vai, já vai. Eu sigo a Mike Romeo Alpha. Continua recebendo com 3.700 pés. Positivo. Mike Romeo Alpha, poderia confirmar o horário do plano? Gente, um instante, por gentileza. 3859, pronto para pushback. 3259, está autorizado o pushback, está na mesa, pronto para o táxi. Autorizado para o táxi. 0 graus 1 no nós, ajuste do altímetro no 021. Eu decolo já o 0, tá? 3304. Oi, Salvador, tá 3179, pronto para a decolagem. Tá 3179, após a rolagem do tráfego da companhia. A alinhar e manter no 0. Após o trato da companhia ali, mantém no 0, 3179. Mantenha o posto esperado 1-0 e informo que o estimado para decolagem é de 5 minutos. Devido à aeronave da TAM, que está alinhada na cabeceira, mesmo destino, mesma rota, porém nível inferior. Tudo seu plano, sistema, estou checando junto com a sala IES, instante por gentileza. Vai chamar o controle, está 3304. Controle Salvador, está 3304. Sobe 360 via Cedarbo. Sobe via 360, 3304. altímetro 1021. Autorizado a decolagem, está 3179. Positivo, Juliette Serra Tango, desce até 4 mil pés e o reporta cancelamento. Matheus, já propõe agora, já vai prosseguir descida na prova da rotatória. Ok, na prova da rotatória, desce para 1.500 pés, plano cancelado aos 2-1. Muito obrigado, Tango. Confirmando ajuste agora no 022. N22. Quadrante Salvador, o Chacal 09, já dá nivelada 050, por evitar. Hoje, vai manter a via chegada para 2.000 pés, ajuste no 022. Autorizado ele, essa é a porta final. Gente, prosseguindo para a etapa, só confirma a etapa 2.000 pés. Manter a via chegada, a etapa até o 050, após 2.000 pés, com ajuste no 022. Gente, vai manter 050 até a etapa e depois prossegue via até 2.000 pés e confirma o procedimento X-ray da pista 10, é o Chacal 09. Oceaner 6312, chama agora Recife, no 26.85. Dan 3179, decolado aos 21, controle no 208. 7208, Dan 3179. Oceaner 6312, controle. Prossiga, controle. Chama Recife agora, 26.85. 2.500, bom dia, Xaner 6312. Bom dia. Controle Salvador, está 3179. 3179, 9320 via saída da EL. 320 via da EL, pode mandar EL? Autorizado. Manda da EL, 3179. Possibilidade do TAN 3304 voar direto a leste, senhor? Está retransmitindo o seu plano, um instante, por gentileza. Pega o meu alfa. Ponto Recife, 125, decimal 1. 251, 25, nós, o ajuste do altímetro no 022, autorizado a decolagem pistão no 0. Tem decolagem, bom, tá de cross. Espera pronto, pistão 32, tem cross. 2, confirmando, tá 3859. Após a alagem do tráfego da Gol na cabeceira, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Ali, manter o 0, pistão 3259. Então, 3663, está autorizado, chama para um táxi. A livre, chama um táxi, 3663. Mike, o meu alvo está voltando. Confirmar o tempo de voo? Tem. Sobe 360 via saída da EL. 360 via da EL, 79. Ei, decola, controle de Catu, controle 1208, transpondicionado 0264. Decolagem Chamitou em Salvador em 1895, ajuste na 022. Para passar mais de 1000 alfa. Silêncio Retângulo, chama a torre agora 118.95. 118.95, grado, cara. Bom dia, Azul, 2590. Mantendo o nível de voo 90, via chegada à Marinha, porta descida. Ideal. Ideal, desce até o 110, 110. Então, 110 ou 2590. Então 3304, chama Recife no 260, câmbio. Vai chamar, tá 3304. Oi, Salvador, era o Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, autorizado final da 197, informo chuva, final da 197, porte totalmente visual com o campo. Autorizado final da 97, está visual com o campo, Juliette Serra Tango. Gente, aguardando autorização de pouso. Quadrado final da 97, forma o tráfego da Força Aérea, 3 milhas da posição Duna. Agilize final da 97, Juliette Serra Tango. Aqui está agilizando, Juliette Serra Tango. 3259, decolado, aos 27, controle no 208. 208, bom trabalho. Controle 3259, na sua escuta 2500. 3259, sobe 320, via sair da Arbor, vigilância. 320, via, possibilidade de aproar a Arbor à frente. Aguardo a autorização, 3859. De 2 milhas, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, confirma totalmente visual com o campo? Afirmativo, totalmente visual com a 17, Juliette Serra Tango. Autorizado pouso pistão na 7, 150 graus 132, eu ajusto no 022, Juliette Serra Tango. Final, Dona, autorizado pouso na 7, Juliette Serra Tango. Alô, são 3663, táxi 164, 4 horas e 10 com 15. 59. 59, livre. Azul 2590, desce para o nível 050. 050, 2590. É o 3179, chama Recife agora, 1251. Recife 251, 3179. Frente direita ao estacionar a frequência livre. Livre, Eco Delta Fox Trot. A porta 15 fora, 15 milhas. Controle Salvador, Chacal 09, tá fui, aliás. Completa final, torre agora, 118.95. Completa final, 118.95, a torre para o Chacal 09. Salvador, bom dia, voo 984, 490, passa 220 para o 150. Bom dia, navio chegada a Mari desce até o 50, 050. Bom dia, Mari desce 50, voo 984. Confirme a altitude para o 2590, controle. 050. Tamara e 50 também, correto? Correto. Dois Salvador, Chacal 09, até na final, fui LS. Chacal 09, continue a aproximação, reporte totalmente visual com o campo, informa chuva forte. De moderada a forte, final da 1-0. Se a gente reportará do jogo com o campo. Torre Galeão. Torre Salvador. O Chacal 09 está visual com isso. Chacal 09, venta 170 graus 07 nós, o ajuste no 022, autorizado pouso pistão no 0. Livre pouso pistão no 0. Torre Salvador, bom dia. 3663, ponto de espera no 0 está pronto. 3663, mantenha o ponto de espera da 1 no 0. Canário 6311, autorização 340 para Guarulhos, 5 da novembro. Canário 6311, tem um pré-autorizado 360, copia ou guarda a coordenação? Copia 360 para Guarulhos. Canário 6311, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 120, curva à direita, saída da El, letra Motiva. Via peso 1-0, pode vir aí, um bade, a peso 4-4 e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120 decimal 8 e o transponder 5520. Nativo decola 1-0, primeira curva direita, da Euleda Motiva, a peso 1-0 até Piraí, após um bade, após o peso 4-4 até Pagode. 1208 é o controle, 5520 o transponder, o Chanel 6311, chamará pronto no 02 para puxa acionamento, seria. Gente, 6311, no cotejamento correto, chama quando pronto. Pará. Eco Delta Foxtrot, mantenha-se em condições visuais para ingresso nos corredores, agora transferência de comunicações de apoio. Nós está autorizado o táxi Alfa Delta, aguardando para cruzamento, pista no 028. Alfa Delta e aguarda para o cruzamento da pista 10. 10, venta 180 graus 04 nós, o ajuste do altímetro no 022. 3663, e de decolagem 10. Passar 060, azul 2590. Dois mil pés, autorizado LS, ajuste no 022. 2000. para o cruzamento. Está visual com a aeronave da Terra. Caos 09, está autorizado o cruzamento, pistão 028. Vai estacionar a parte militar para frequência livre. Livre cruzamento, a parte militar vai estacionar para a frequência do check-out 09. Decolado aos 35, controle 1208. 1208, 3663, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 3663. Isso, 663, sobe 340, via saída da El. Via saída da El para o 340, 3663. 3859, chama agora Recife, volume 260. 2590. Azul 2590, completa final, chama a posição de 1895. 1895, azul 2590. Eco Delta Foxtrot, completa visual, chama a torre 1895, Delta Fox. 2895, bom dia no 648, informação Oscar, descendo até o 1508. Bom dia no 648, mantenha via chegada Mari, desça até o 050. 6 dias, 1050, Oscar, Android. Bom, no 184, 2000 pés, autorizado ele essa, ajuste no 021. 2000 no 021, ajuste no 184. Olimpo 02, aguarda cópia. Olha o trabalho no final. Confirme, totalmente visual com o campo? Correto, totalmente visual. Gente, azul 2590, autorizado pouso pistão 10, vento é 200 graus 03 nós e o ajuste do altímetro 1021. Teve pouso, a pista tá molhada? Negativo. Gente. Saudade, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, 360 pela sua esquerda, reporta interceptando sinal 917. 360 pela esquerda. Vai com off, prossiga. Com off, prossiga. Com meu alfa, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Michael, meu Alfa, tá na escuta da torre? Confirma como recebe. Mantenha a posição em aguarde. Delta Fox, autorizado final da 17, reporte na curta. Olha lá, curta final, 17, Fox. Siga LIMP 02. Gente, do acionamento, aguardando para a cópia. Eco de Alta Fox, condição de incrementar a final da 17? Tá feito. Gente, incremente final da 17 devido à aeronave da Gol, mantendo 2.30 graus de ground speed, 3 milhas da posição 2. 3.663, ou seja. É, passando no 4.0, mantém esse escuta aí? Negativo. Aqui o Home Alpha mantém a posição em aguarde. Aeronave sobrevoando em mar, em final da 1.7. Mantém a posição. 2, Paulo voltando? Poderia confirmar a radial ideal de saída? Gente. Só, beleza. Eco Delta Fox continua em final da 17, aguardando instruções para pouso. É, né? 2590 da Azul, solo os 42, direito no 211. Beleza, 1, desce na 0. Solo, Salvador Azul 2590. Siga. Do Azul 2590. Siga, Azul 2590. Livrou. 2590, está autorizando a Tati Alfa. Kilo, parte 3, que é o seu sinalizador. Aquilo, parte 3, fica na tela. Gol 1184, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso para o sinal zero. Romeu Alfa, confirme a proa de decolagem. Autorizado iniciar reporte fora do solo da IMA, com proa norte, o ajuste no 0, 2-1 em Salvador, informa o tráfego da Gol, 2 milhas do marcador externo. Eco Delta Fox, Papatango Eco Delta Fox, solo aos 4-4, confirme Fátima. Aí ele está. A direita ao estacionar a frequência livre, Papatango Eco Delta Fox. Gol 1184, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, o vento 200 graus 03 nós e o ajuste 1021. Informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero, iniciando a rolagem a 3 milhas da cabeceira 17, comprou a norte, não vai interferir em aproximação 1-0. Está fora do solo, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa comprou a norte, decolado aos 4-5. Solo Xanera, 6319, posição 02, pushback e acionamento. 6319, sou autorizado, pushback, acionamento, chame para o para táxi. Autorizado, pode para o táxi, 6319. Romeu Alfa, controle no 208. Positivo, 208, até a volta. Controle, bom dia, papapá, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga na escuta na Caju, chama 20 milhas fora. Positivo. Inicialmente vai manter um sobrevoo em Catu e prossegue para Aracaju, chamará 20 milhas fora. Feche o EF durante 2 horas e meia para Aracaju. 12h30, Aracaju, confirma. Positivo, se houver alguma mudança eu me informo, mas inicialmente 2 horas e meia para Aracaju. Positivo, copiado. Alfa. Um informe Kilo e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1920, sétima 8, transponder 5530. Olimpo 02, cotejamento da Poyet, pronto para o táxi. Olimpo 02, está autorizado o táxi até o seu hotel. Reporte para cruzamento, pista no 028. Solo 248, solo no 201. 201, né? 021 autorizado e LS reporta final. 2021, tá livre LS, reporta lá, está precisado, no 348. Está autorizado o táxi Alfa, reporta lá, seu Juliette. Alfa, Juliette, reporta. Vai com o meu Alfa, também. Em virtude das condições meteorológicas não permitirem acender para 1700, fazer um pequeno desvio para liberar a área proibida. Informação aqui, Mike Romeu Alfa. Positivo, Mike Romeu Alfa, livre de desvios, na escuta Romeu Alfa. Positivo. Chama 145 a bordo? 145. Certo, autorizado para a Índia, com espera pista no 0, chame em Torre Salvador em 1895, ajuste altímetro no 021. Índia, 18895 no 021, Xenero 63, 1-1. 1-1-8-4, ingresso Juliette, posição 04, parte 1. Parte 1, Juliette, pro 4, 1-1-8-4. autorizado no 648. Leva sinal no 648, chama a torre 118-95. 118-95, bom, no 648 já. Romeu Bravo Oscar, mantém a via chegada a man, descido até o nível 50. Meia 21, desce para 4 mil pés, via chegada Bonf, ajuste no 021. Exato, curso 0018-0049, eu ajusto no 021. E 21, livre pouso 10 à vista, 1642. Mike, Papá, Bravo, via chegada Itape, autorizado submetido até os 50, 050. Positivo, Mike, Papá Bravo, desce para 4 mil pés, a gente no 021, aguardando o campeão da minha última. Sente Mike Romeo Alfa, frequência livre coordenação local, frequência de Aracaju no 203. Está presente 2:30, copiado. Salvador, muito bom dia, voo 2065, Papai, informação, autorização São Paulo, Guarulhos.